maiores de pontos de alta câncer. 10, e explicação legal no 01, suporte para a modificação do tempo. 258, solo 20, direita esquerda na Lima, ingresso a parte 1, portão 08, na minha escuta. Identificação, e a chegada para mais um ano, deixa para o nível de voo 050, altímetro instalador como 01, reduz para 2509, aguardando setores para pontos de arma 57, canal 62 e 90. Decoração para pontos de zona 57, linha esquerda para 060, com limite a radial 350 de Salvador. Vamos segurar o comando número 2 para fixar a pouso na sistema 6. Operação para ajustar a sinal de jogo da pistola 7, mantenha a proa 045, solicite a radial 350 Salvador. É 2002. É 2, volta para 3.6, tem radial 101, reporte para a modificação da pedra. Thank you. Jardim, 2 Paris 5007, para ingresso no circuito, sobre as torres, frequência 98, decimal 95. 2, quinta direita pela onda 30, reporte de alta frequência. Golfo, nível 1980. Decola da 17, primeira curva à direita, realiza o perfil de saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, voa DCC ao PO e após Vila Charlie Oscar. Transponder 5203, controle Salvador 120.8. Passarei do 2228. pode estar congelado na próxima fase. 228 autorizado a alinhar e decolar da primeira trim, com vento 070 graus, 07 mais. direção,